Vai Cocu para cobrança. Ele, Taffarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Taffarel! Sai! Sai! Sai! Sai que é sua, Taffarel! Brasil! Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Defesa de Taffarel.